99 no meio, bom dia, Sally 27. Lado direto à posição Monte, desça para 4.000 pés antes. Proa, Monte, quando eu pensei que ia até o 40. Oi, direto Monte, desça para 4.000 pés, ajuste 10, 18. Monte, 4.000 pés, 99 no meio. Alô, Salvador para 3171, no box 612, para tiver questionamento. Autorizado, chamo táxi. Chamará para o táxi da 3171. para o taxi, o 3171, alterna com 15 autonomia 0490, tem 192 a bordo. 3171, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, e táxi Índia, no ponto de espera 2, 18, TCO 95, NH 108. Táxi até o ponto de espera da 10, parte 1, NH 3171. Alô, Salvador, bom dia, 1961, táxi da Eco, autorização da Leão. Bruno 961, bom dia, é com férias autorizado Serra Brava, Golf Lima, via P9B857 até Mouso, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída da El Leda Irumi. Transponder 5007, controle Salvador 120.8. Prefado da Leão, era 360, P9B857 até Mouso. Decolagem no zero, curva direita da El Leda Irumi. Código 5007, contra o Bixar 208, gol 1961. Novembro 857 até Mouso. Novembro 857 até Mouso, gol 1961. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Amarelo. Estacionamento 625. Estacionamento 625, contato radar 75 milhas nordeste de Salvador. Voe Bonfi para a chegada Bonfi, reporte ideal de descida. Bonfi reportará para a descida. Data 3171, posto 0, 1-0, pronto. 3171, autorizada, linha de decolar, toma 0, vento, calmo. A linha decola 1-0, 99 no meio, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2.000 para estabilizado, 99 no meio. 71, decolou 1-3, controle Salvador, 120, decimal 8. Ok, chama controle 71, obrigada, bom dia. Travessa Amador, muito bom dia, da 3 Bruno 71, decolou da El Leda, passa 1.700. Da 3 Bruno 71, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. Direto Leda no 320, da 3 Bruno 71. Controle Salvador, está 317, não possibilidade de coordenar para hoje, mostra? Está 317-1, aguarde a coordenação. Obrigada. Fala descido, 6225. Na 6225, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.019, 6225. 199, nomeia em forma ajuste agora, 1019. Obrigado, 996. Na 3171, autorizado direto pro base. Direto pro base, tá? 3171, muito obrigada. Atrizou 996. 1996, complexa final, chame a torre. 118, decimal 95. 1895, é a decolagem. Torre, Salvador. Bom dia, 1996. estabilizado ele é, parte travada. Sou 9916, avistado, autorizado por pistola zero, vento calmo, ajuste antigo, pistola zero no nosso. Telefone 619, 9916. SAM 31171, chama o Centro Recife, 125 decimal 1 e ao TERN 133 decimal 25. Confirme para o SAM 31171. SAM 31171, chama o Centro Recife, 125 decimal 1 e ao TERN 133 decimal 25. Copiado, SAM 31171, obrigada, bom dia. O Xanamia 225 desça para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000 autorizado ILS, reporte estabilizado. Fala, bom dia, 9916, lembrou? Bom dia, Gol 9916, Alfa Juliette, portão 8. Juliette, posição 8, 9916. Solo, Gol 991, para o táxi, PLB 1970, autonomia 3 horas e 50, para na Campinas. Confirme somente PLB? 1970. Ok, Gol 1961, observando o ingresso do Boeing da companhia no portão 8, táxi autorizado até o porto. Até o ponto de espera da piscina 0, via Pátio 1 e Taxa Índia. No ponto de espera, Torre 1-1-8-9-5, que nega 1-0-1-8. Sente, visual, coronário da companhia, Taxa Pátio Índia, ponto de espera no 0-18-9-5, Gol 1-9-6-1. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1961, pronto, eles esperam a zero, pronto. Gol 1961, gente, mantém quanto esperam a zero? Mantém. Chame a 6225, complexo final, chame a torre, 118, decimal 95. Torre 1895. Bom dia, Chanel 6225, no final dele. Chanel 6225, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado com pista na 0, ventuna 30 graus, 0,5 nós, ajuste altímetro na 0 na 9. Eu vou posição na 06225. Gol no 961, na linha e mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, gol no 961, né? O chiné 6225, fala 32, primeira direita, só 1, 2, 1, decimal 9. A direita 219, 6225. Bolsonaro 6225. Né, 6225, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Controle, Salvador, gol 9122. Gol 9122, aciona identificação. Autorizada a chegada bom, se desça para 4.000 pés, ajuste 1018. Motivo, 4.000, chegada bom, com 18, gol. Gol 9, Salvador, bom dia, gol 91. Gol 1961, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, vai, aprova a Leda, gol 91. 9122, desça para 2000 pés. Autorizada final IMS, reporte estabilizado. Agora, reportará estabilizado, gol. Gol 1961, chama já para o Recife. 25 decimal 1 e alterne 133 decimal 25. 25133, bom dia. Yankee Whisky, bom dia. Prossiga. Solicito autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 1. Autorizado até a saída do Pátio 3, chame na saída do Pátio 3. Ok, chamarei na saída.